Eu tô melhor hoje, porque eu tenho consciência total dessas coisas que estão acontecendo, tá ligado? E eu penso assim, hoje eu tô melhor porque encontrei o meu caminho. Encontrei o meu caminho e hoje eu tô seguindo na honestidade pelo certo, porque o que tá errado não tá certo. Eu tô correndo pelo certo, tá ligado? Seja bom pra um, seja ruim pra outro, eu tô seguindo o meu caminho. Minha cor não é preto, minha cor não é branco, minha cor não é nada, minha cor é a luz que vem de Deus, é o azul que vem da cor da parede da casa de Deus, sem papo de igreja, sem demagogia. Porque se vocês me perguntarem, velho, minha vida vai mudar, como eu vou falar, não sei, você que sabe, que teu coração, tua mente, teu instinto é de humano. Faça da sua vida o melhor que você puder fazer hoje, valeu? Eu juro, tamo jogando nesse jogo sujo. Sou mano de fronte, por isso eu não fujo. Se o corre é bruto pra conquistar o mundo, não mudo de luto, eu luto, eu juro. Tamo jogando nesse jogo sujo. Sou mano de fronte, por isso eu não fujo. Se o corre é bruto pra conquistar o mundo, não mudo de luto, eu luto. Esse novo ano eu quero fazer diferente. Um hit que não vai querer sair da tua mente. Um Jordan com Jordan combinando com pingente. Não vou dar bola pra fofoca de parente. Bolar aquele plano, mas não é pra ficar rico. Eu só tô querendo ser o seu malvado favorito. Nas antigas ela me via, me chamava de esquisito. Busquei um foguetão, agora quer sair comigo. Como eu já falei, não olho mais pra trás. Família boca brava te mostra como é que faz. Los Campos insanos, esse seu agarro é aqui. Sangue é a tropa, é vários pitbull. Na quebrada é vários homem bomba. Sem medo dos focos de farda. Que mato por nada, tá dando risada. Faz a emboscada, executa o pai de família que não vai chegar em casa. E pediu a benção pra mãe, deu um beijo na filha. O pai tá indo trampar, sabe que o pai te ama. Se fosse um boy de olho azul ia ser diferente. Mas ele é preto, favelado, aí tu sente o drama. Tentei até mudar de assunto, mas a paz tá entubada. Precisando de oração, queria falar de gás, bebida e putaria, mas meus manos tão morrendo, precisando de visão. Eu juro, tamo jogando nesse jogo sujo. Sou mano de fronte, por isso eu não fujo. Se o corre é bruto pra conquistar o mundo, não mudo de luto, eu luto, eu juro. Tamo jogando nesse jogo sujo. Sou mano de fronte, por isso eu não fujo. Se o corre é bruto pra conquistar o mundo, não mudo de luto, eu luto. Sem bug jump, queda livre, eu vou pular. Vou me jogar, botar a cara pra me quebrar. Eu vou errar, mas não dá nada, tô pra vencer. Se é pra cair, levantar, tenta lutar e combater. Porque eu quero só meu melhor e fé. Disposição assim que é, foco com garra. Prendeu na marra, ferida sara, seja o que Deus quiser. Depositando toda a força, back power. Pique 24 horas no estilo Jack Bauer. Trabalhador, assalariado, nem se abala com a dor no trajeto que já foi dado. Missão cumprida, no seu legado. Cada fase da tua vida que passou foi pro passado. Aprendizado, com habilidades. O futuro é logo ali, então aqui na atividade. Ei, atualmente a mente atua bem. E de presente eu quero um mundão. Filho da rua, lua, que eu vou mais além. Criando essas vendas, a cura pra uma multidão. Confusão, liberdade e expressão. Tendo arte e inspiração e não parte na produção. Viver bem é uma lição, não só recordação. Siga em frente, meu irmão, mas sem distração.